Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala. Um giro louco à procura das... No porta-malo, uísque, vodka e catuaba. Aperta o play piranha que tu vai sentar e não para. Vai que cai e não para. Vai sentar e não para. Vai sentar e não para. Vai que tá. Ó, vem de vestido bem curtinho, jogando na cara do maloca, eu quero ouvir. E o quê? Oi, vem de vestido bem curtinho, jogando na cara do maloca. Tá louca? Tá louca pra sentar. Jogou na língua, né? Deu uma mastigada, amargou. Deu um corte na água. Sente a vibe, bebê. Tenta a atenção das palavras. Se o magnata pede, faz, já era. Fudendo o psicológico de toda a safada. Chacoalha, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Vinte na bunda, gente. André Cedeiros, o mural de Ibicoara.